Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Iniciaremos a segunda parte do programa. Estamos estudando a obra Há 2000 anos, no primeiro capítulo da segunda parte do livro, capítulo cujo título é A Morte de Flamínio. Nós, na semana passada, todos acompanhamos que a família do Públio Lentulus chegou em Roma, foi recepcionada pelos filhos do Flamínio e da Calpurnia, que são o Plínio e o Agripa, Plínio e Agripa, e eles foram recepcionados e foram levados lá para encontrar-se com o pai, o Flamínio. E nós então paramos no momento em que eles começavam a estabelecer o diálogo, né? E então o Emmanuel, ele descreve, após fazer o contato inicial, e deixando o olhar profundo e sereno divagar pelo aposento, como se as paredes marmorizadas se dilatassem ao infinito, Flamínio Severus concentrou-se um minuto em meditações íntimas, continuando a falar, como se desejasse imprimir à conversação um novo rumo. Lembras-te daquela noite em que me confiaste os pormenores de um sonho misterioso no auge da tua emotividade dolorosa? Então o Flamínio pergunta isso para o nosso querido Públio Lentulus. Oh, se me lembro, revidou Públio Lentulus, recordando de modo inexplicável. Ele recordou de modo inexplicável não só a palestra remota que resolvera a viagem à Palestina, mas ele recordou-se também outro sonho no qual testemunhara os mesmos fenômenos intraduzíveis na noite do seu encontro com Jesus de Nazaré. Então, quando ele teve um encontro com Jesus, naquela noite, ele também teve um sonho. E nesse sonho, o próprio Jesus falou para ele que desperdiçara a oportunidade de receber para todo sempre as lições de humildade. Vocês se lembram desse diálogo belíssimo, né? Ao lembrar, sonho, Marcelo? Pois não, pois o sonho não. Que ele está se referindo não seria que o juiz apareceu de novo para ele e falou, né, que ele desperdiçou realmente aquele juiz precioso. Severo, exatamente. Lembrei mesmo desse juiz também. Severo do... É que eu falei que foi o próprio Jesus, né? Não foi Jesus. O mesmo juiz que aparecera no sonho lá anterior, do encontro após o diálogo com o Flamínio, ainda em Roma, antes de ir para a Palestina. Isso, eu lembrei desse também. Ao lembrar-se daquela personalidade maravilhosa, estremeceu-lhe o coração. Mas tudo fez por evitar ao amigo uma impressão mais forte e dolorosa, acrescentando com aparente serenidade. Então, primeiro ele falou, se me lembro. E só de falar, se me lembro, tudo isso passou pela cabeça dele, que ele lembrou não só do sonho que antecedeu a viagem à Palestina, como também do sonho após o encontro com Jesus, e que o Fábio bem lembrou o sonho que foi tido com a presença de um juiz severo e incorruptível, né, Fábio? Com certeza. Vocês já tiveram alguma lembrança assim que estremeceu o coração de vocês? Eu lembro dessa sensação, sabe? Eu teria que fazer uma autopsicanálise, mas com certeza, né? Todos nós... Mas é uma coisa forte, né? Você lembra de alguma coisa... Vamos supor, se você esqueceu uma coisa que não devia ter esquecido, ou alguma coisa muito grave, aí dá aquele negócio assim, você fala assim... Aí você tenta espairecer a mente assim. Então você imagina o que ele deve ter sentido quando ele lembrou, né? Daquela passagem... com Jesus, que na hora traduz uma emoção física mesmo assim. Exatamente. Ele lembrou muito agora. Marcante, mas exatamente, isso, né? Muito marcante. É. Eu acho que no fundo da consciência dele, ele sabia que tinha feito uma coisa que não era legal, para ter dado essa estremecida. Ele tinha feito uma burrada. É. Uma escolha infeliz. Escolha infeliz. Mas aqui vem tua pergunta, se hoje estou mais que convicto, continua o senador, de acordo contigo mesmo, que tudo aquilo não passava de simples impressões de uma fantasia sem importância. Então, quer dizer, ele quis amenizar, né, aquela impressão, ao mesmo tempo que ele percebia que o Flamínio também tinha tido uma experiência semelhante e que foi marcante, né? A tal ponto que o Flamínio vai descrever agora, né? Fantasia, replicou Flamínio, como se houvesse encontrado uma nova fórmula da verdade. Olha só que interessante. Fantasia? Não tem nada de fantasia não, amigo. Aquilo lá é uma experiência pura e verdadeira. Já modifiquei por completo as minhas ideias. A enfermidade tem igualmente os seus belos e grandiosos benefícios. Quando nós estamos à beira do leito, é que verdadeiramente nós damos mais valor para as reflexões que podemos considerar reflexões que os vermes e as ferrugens não consomem. Reflexões mais profundas acerca da nossa vida real, que é a vida espiritual. Retido no leito há muitos meses, pela descrição, tudo indica que ele está vivendo uma síndrome consumptiva, né? Uma doença consumptiva. E doença consumptiva, naquela época que não tinha tantos recursos, né? Provavelmente... Ele era portador de algum tipo de câncer ou alguma outra doença de caráter irreversível, né? Retido no leito há muitos meses, habituei-me a invocar a proteção de Temis, de modo que não chegasse a ver nos meus padecimentos mais que o resultado penoso dos meus próprios méritos, perante a incorruptível justiça dos deuses, até que uma noite tive impressões iguais às tuas. Então agora ele vai falar, ele vai entrar mais detalhadamente nessas reflexões. Não me recordo de haver guardado qualquer preocupação com a tua narrativa, mas o certo é que, há cerca de 2 meses... me senti levado em sonho à mesma época da Revolução de Catilina. A Revolução de Catilina tinha ocorrido há cerca de 200 anos antes de Cristo, e o nosso querido Públio Lentulus estava encarnado e ele cometeu algumas atrocidades ao lado do amigo Flamínio Severus. Então fui levado em sonho à mesma época da Revolução de Catilina e observei a veracidade de todos os fatos que me relataste há 16 anos. Chegando a ver o teu próprio ascendente, Publio Lentulus Sura, que era o teu próprio retrato, tal a sua profunda semelhança contigo. Mormente agora que te encontras nos teus 44 anos em plena fixação de traços fisionômicos. Ou seja, ele estava confirmando que você, Publio Lentulus, Publio Cornelius Lentulus, você é o próprio Publio Lentulus Sura reencarnado. Interessante é que me encontrava a teu lado, caminhando contigo na mesma estrada de clamorosas iniquidades, clamorosas maldades, clamorosos crimes. Lembro-me de nos vermos assinando sentenças iníquas e impiedosas, determinando o suplício de muitos dos nossos semelhantes. Todavia, o que mais me atormentava era observar-te a terrível atitude, determinando a cegueira de muitos dos nossos adversários políticos e assistindo pessoalmente ao desenrolar das flagelações do ferro em brasa, queimando numerosas pupilas para todo sempre, aos gritos dolorosos das vítimas indefesas. Olha como o sonho foi marcante e rico de detalhes. Bem, então, para enriquecer um pouco aqui a parte que me coube, eu separei aqui as perguntas 400, 401 e 402 da obra O Livro dos Espíritos. A pergunta 400: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Aí os benfeitores respondem: é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. Ao prisioneiro, o prisioneiro gosta de estar preso? O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este envoltório. Durante o sono, pergunta o Kardec, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este senão da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, durante o sono, o nosso espírito se desprende do corpo e vai em busca da companhia daqueles com quem temos afinidade. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Ou seja, como nós podemos avaliar aquilo que fazemos durante o sono? Aí, os espíritos respondem: podeis julgar pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potência e pode pôr-se em comunicação com outros espíritos, quer neste mundo, quer noutro. Dizeis frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil, inverdadeiro. Enganas-te. É frequente uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito, trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgais-vos muito sábios e as coisas mais simples vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Bem, então, só para terminar, né, porque a resposta é longa e vale a pena uma reflexão mais profunda, mas ele diz assim, numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Olha só, mais um convite à vigilância que devemos ter. Não à toa, os benfeitores nos orientam a orar fervorosamente antes de dormir para termos companhias mais adequadas se realmente desejamos uma evolução espiritual caracterizada pela busca da verdade e pela prática do bem. Ô Marcos, como é que se dá o desenrolar dos fatos aí depois? Que ele mesmo viu o Emmanuel e participou das sentenças caracterizadas pela iniquidade em que ele foi o responsável, ele, o senador, na companhia do Flamínio, foi o responsável pela cegueira de tantos adversários políticos da época? Pois é, e não é como spoiler não, mas como que é a lei de causa e efeito, né? Nós vamos ler o livro mais para frente e nós vamos ver que como uma vivência ela está para reparar os erros do passado. E às vezes as pessoas reclamam dos seus males sem saber o porquê. E nós vamos ver o que vai se desenrolar um pouco mais para frente, a questão dessas cegueiras que o Públio causou às pessoas. Né? Como é que ele iria, de fato, consertar isso, né? Passando pelas mesmas provações. Pelas mesmas, não só provações, mas isso já seria uma expiação. Né? Mas vamos lá. Públio Lentulus arregalou os olhos, né, de espanto, participando igualmente daquelas recordações que dorminavam, que descansavam, cochilavam lá no fundo da sua alma, né, ensobrada. Replicou por fim: meu bom amigo, tranquiliza o coração. Semelhantes impressões parecem reflexos de alguma emoção mais forte que perdurasse no âmago da sua memória por minhas narrativas daquela noite que há tantos anos. Ele quis dar uma tranquilizada no Flamínio, né? Falou assim, não, esses sonhos que você está tendo é um pouco da lembrança daquilo que eu te falei há 16 anos atrás, né? Fique tranquilo. Mas dentro da consciência dele estava um pouco adormecida tal sensações também. Olha que interessante. Ele quis amenizar aquela impressão de novo, né? Isso, mas estava dentro dele, continuava. Um pouquinho disso também. Flamínio Severus esboçou, porém, um leve sorriso, né, como quem compreendia a intenção generosa e consoladora, né, redarguindo com serena bondade, ou replicando, né, com serena bondade. Devo dizer-te, Públio, que estes quadros não me apavoram, não me apavoraram, e apenas te falo desse complexo de emoções porque tenho a certeza de que vou partir dessa vida e ainda ficarás, talvez por muito tempo, na crosta deste mundo. Então ele fala, isso não está me assombrando, né? Eu tenho certeza que vou deixar este mundo agora, estou prestes a deixar, mas você ficará por muitos anos ainda aqui. Olha, interessante isso também. A gente vê espíritos que caminham juntos mesmo, né? São espíritos que estão caminhando por algumas reencarnações em conjunto. Então tem uma união espiritual, né? Uma união espiritual a sensibilidade do Flamínio, né, vai tentar alertar o público, né? E continuando, é possível que as recordações do teu espírito aflorem novamente, e então quero que aceites a verdade religiosa dos gregos e dos egípcios. Acredito agora que temos vidas numerosas. Ele está falando de reencarnações, né? Os egípcios acreditavam nisso, né? Os gregos também, porventura, que estão citando aqui. Então, olha, quero que aceites a verdade da reencarnação, né? A religiosa dos gregos e dos egípcios. Acredito agora que temos vidas numerosas, né? Através de corpos diversos, vidas numerosas através de corpos diferentes, diversos, né? Sinto que meu pobre organismo está prestes a desfazer-se. Entretanto, meu pensamento está vivaz como nunca, e só em tais circunstâncias presumo entender o grande mistério de nossas existências. Olha, é o limiar do desencarne. Limiar. Uma curiosidade, gente, assim, eu me lembro, meu avô desencarnou com 102 anos. Nos últimos anos dele... Caramba, hein, Marco, ele... você vai pelo mesmo caminho, pelo jeito, hein? Isso é a vida. Se tiver que seja, que seja assim, né? Se tiver que ser. Mas, nos últimos anos do meu avô, ele tinha visões. Né? Todo mundo achava que ele estava senil, mas não, ele era lúcido. Eu conversava com ele, falei assim, vô, você enxerga? Nossa, eu estou vendo pessoas aqui, a sala está cheia de gente. Gente que entra, gente que sai, eles ficam tentando falar comigo. Então, eu entendo, não sei vocês, amigo e ouvintes, né? As crianças quando nascem também têm uma ligação com o mundo espiritual muito estreita. E provavelmente quando nós tivermos prece ao desencarne, principalmente esse desencarne consciente, onde quando a nossa idade está bem avançada e o nosso corpo está já se desligando aos poucos, provavelmente esses laços com o mundo espiritual também estejam bem aflorados, bem estreitos. E Flamínio está nesse momento, né? Ele está muito próximo do desencarne, então ele tem uma sensibilidade muito mais aflorada, creio eu, tá? Pesa-me no íntimo haver praticado o mal no pretérito tenebroso, embora haja decorrido mais de um século sob os tristes acontecimentos de nossas visões espirituais, todavia, aqui estou diante dos deuses com a consciência tranquila. Então ele diz que nesta reencarnação ele foi muito melhor do que a anterior. Então ele está com a consciência, de certa forma, tranquila. O Marcos, posso fazer um comentáriozinho aqui? Claro, pois não. Uma reflexão? Sim. Eu me fisgou, né, essa frase aqui, ó. Meu pobre organismo está prestes a desfazer-se. Entretanto, meu pensamento está vivaz como nunca. Essa frase me fisgou pelo seguinte. Nós, infelizmente, nos colocamos sempre do ponto de vista do corpo, né? Como se nós fôssemos o corpo. como se nós fôssemos esse ego que transita por aí, filho de fulano, com tal profissão, nascido em tal país, torcedor de tal time. Nós nos enxergamos dessa perspectiva do ego, que é uma perspectiva fugaz, né? Passa rápido. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos convida, num dos seus capítulos, ao ponto de vista do Espírito. Né? Ele fala assim, mudança do ponto de vista, né? Que é o ponto de vista essencial, que é a eternidade, que é o que espera o Espírito imortal, né? Que é essa experiência digna da imortalidade. Então aqui ele está mostrando para a gente o seguinte, que o corpo da gente se transforma, que a gente é criança, que a gente é adolescente, que a gente é adulto, que a gente é maduro, que a gente é velho, mas que o pensamento continua vivaz por trás, que o pensamento continua lúcido, que a gente, que o espírito subsiste a tudo isso, né? E é um convite a essa reflexão, né? Essa frasezinha aqui, eu acho, de que nós não somos o que nós pensamos que nós somos. Nós somos algo que subsiste a tudo isso daí e nos convida a ver as coisas desse ponto de vista. É sim. É. Com certeza, Fabinho. E olha, para até colocar também uma observação também para... dentro dessa linha sua de pensamento, quando eu morava em São Paulo, eu visitava aquela casa André Luiz, onde eles assistiam lá deficientes, múltiplas deficiências, principalmente as deficiências motoras, psíquicas, né? E tinha um rapaz que eu sempre visitava lá, ele estava desde criança, desde 2 anos na casa de André Luiz, ele já tinha, na época, mais de 30 anos. Ele, toda a parte motora dele era prejudicada, ele não sabia andar, tinha todos os membros paralisados, e o corpo também paralisado, não conseguia falar, mas era de uma inteligência, que quem convivia com ele, durante um tempo, você não conseguia entender o que ele queria. Mas depois eu fui visitando, o jeito que ele falava, tentava se comunicar, eu já entendia. Aí, os médicos colocaram para ele um painel que ele vai apontando o que ele quer dizer, em desenhos. Mas ele era de uma agilidade, ele se falava com aquilo muito, muito fácil. Então, eu ficava por dentro, assim, eu ficava imaginando, assim, nossa... que ser inteligente está por trás desse corpo, né? Com certeza. Que espírito inteligente está aqui se manifestando, né? Se manifestando dentro dos limites que ele tem, mas era incrível. E eu tentando, tinha uma hora que eu estava tentando abrir uma coisa do armário dele e ele me ensina a abrir. Eu não estava conseguindo. Eu falei, meu Deus do céu, eu achava demais isso, incrível. Uma pergunta que eu fiz pro meu filho, viu, Marcos? O dentinho do meu filho caiu. Aí eu falei pra ele assim, ué, mas esse dente aí não era você? Até agora? Você não era esse dente aí até agora? Esse dente não era você? Sim. Agora ele tá aí na sua mão. Ele não é mais você? Você não é mais ele? Ele ficou assim... Só pra a gente pensar, né? Até agora ele era você, agora já não é mais. Não faz mais parte, né? É incrível isso, né? Mas vamos lá, dando sequência. Públio ouvia-o, né? Ouvia o Flamínio atentamente, entre penalizado e comovido, penalizado pelo que ele já havia ouvido do Flamínio, né? Porém comovido, procurava dirigir-lhe palavras confortadoras, mas a voz parecia morrer-lhe na garganta, embargada pelas emoções daquele doloroso momento. Então ele tentava confortar, mas dentro dele ele estava também triste, né? Por ver o amigo naquela situação, meio que quase se despedindo. Flamínio, porém, apertou-o de encontro ao coração, com os olhos rasos de pranto, sussurrando-lhe no ouvido: "Meu amigo, não tenhas dúvidas sobre as minhas palavras. Não tenhas dúvidas sobre as minhas palavras. Quero crer que essas horas sejam as últimas. No meu escritório estão todos os teus documentos e o memorial dos negócios de ordem material que movimentei em teu nome, na tua ausência e no concernente aos nossos problemas de ordem política e financeira. Não encontrarás dificuldades para catalogar convenientemente todos os papéis a que me refiro." Não encontrarás dificuldade para catalogar os papéis que ele estava se referindo. "Mas, Flamínio", replicou o público com enérgica serenidade, "acredito que teremos muito tempo para cuidar disso." Ele ainda querendo confortá-lo. Vamos ver o que acontece agora na sequência, né? É a Vera? Não, é o Mauro. O Mauro, desculpe. Maurão, e aí? Sou eu. Então, eu agora fiquei pensando e fiz uma ligação com a primeira parte, né? Que a gente falou das crianças, que elas vêm com uma memória espiritual adormecida, né? Então, tudo isso que aconteceu anteriormente com o público e o que aconteceu recentemente com aquelas visões do Flamínio falando sobre o encontro deles no passado, então eu imagino que o público Lentulus tinha tudo aquilo na memória dele, né, na memória espiritual do que ele fez, do que ele, principalmente recentemente, aquele encontro com Jesus, né? Então eu imagino que ele fica pensando. Pelo menos na consciência dele, ele sabe de algumas coisas, mas que ele não quer aceitar pelo orgulho, pela função que ele tem, né? A gente sabe que os senadores, não os senadores, as pessoas de forma geral que têm poder, né? O orgulho é muito forte nessas pessoas e não querem aceitar determinadas coisas que estão embutidas lá na memória espiritual deles, né? E que o egoísmo faz com que, o egoísmo e o orgulho principalmente, né, faz com que essas memórias fiquem adormecidas, eles não deixam vir à tona, até para corrigir os seus defeitos, né? Então imagino que nesse momento estava se passando tudo isso na cabeça do Públio Lentulus, né? Bom, mas continuando lá, então o Públio diz assim: "Mas Flamínio", replica Publius com enérgica serenidade, "acredito que teremos muito mais tempo pela frente para cuidar disso." Ou seja, ele tá de certa forma consolando o Flamínio, né? Mas ele está sabendo que as coisas estão se precipitando, né? Então, nesse momento, Lívia e a filha, Calpurnia, os rapazes, acercam-se do nobre enfermo, trazendo-lhe um sorriso amigo e palavras consoladoras. O doente dá mostras de ânimo e alegria para cada um deles, encarecendo o abatimento de Lívia e a beleza exuberante de Flávia, com palavras meigas e quentes. Ficando a sós novamente o generoso senador, que a moléstia desfigurava, entre os linhos claros do leite, exclamou com bondade. Mais uma vez aqui, né, a verve da palavra do Emmanuel, né? Ele faz a gente enxergar o quarto lá onde está deitado o Flamínio nos seus lençóis, né? Parece um filme, né? Que você está assistindo. É impressionante, né? Bom, eis, amigo, as borboletas risonhas do amor e da mocidade, que o tempo faz desaparecer célere no seu torvelino de impiedades. Ô Mauro, oi. No programa passado a gente falava que o Emmanuel, ele narra o quadro externo para mostrar o quadro interno, sabe? E parece coincidência, mas é tudo assim na narrativa dele. Olha essa frase que você acabou de ler, que o Flamínio, ele estava com uma moléstia que o desfigurara, mas ele estava deitado em linhos claros do leito. É. Olha que interessante o que é a forma e o que é o fundo, né? Contraponto que ele faz, né? Das Exatamente. Duas... Ele faz um contraponto exterior para mostrar o interior, todo o tempo. É muito, muito impressionante a capacidade, né, do, do Emmanuel de sintetizar... Túmulo caiado. É. Então, voltando aqui, eu vou ler novamente, né? Eis, meu amigo, as borboletas risonhas do amor e da mocidade que o tempo faz desaparecer célere no seu torvelino de impiedades. Isso para a gente pensar que as coisas passam muito rápido, né? E que as coisas belas a gente deixa se encobrir pelas impiedades. A gente deixa as belezas passar, né? E acoberta essas belezas pelos nossos erros grosseiros, né? E essas borboletinhas aí passam rápido, né, Mauro? Passa que nem um colibri, né? Muito filosófico, é muito profundo. Você já viu o colibri, a velocidade? Uhum. Eu tenho umas plantas aqui em casa que de vez em quando aparecem uns beija-flor, né? Aí eu falo pra minha mulher, olha, ele já foi, não deu tempo de ver. Então, eis meu amigo, não, já li isso daí, né? E baixando a voz, como se quisesse transmitir ao amigo uma delicadeza, uma delicada confidência da alma, continuou a falar pausadamente. Levo comigo para o túmulo numerosas preocupações pelos meus pobres filhos. Dei-lhe tudo o que me era possível em matéria educativa, embora reconhecendo que ambos possuem sentimentos generosos e sinceros, noto que os seus corações são vítimas de penosas transições do tempo que passam, nos quais temos o desgosto de observar os mais aviltantes rebaixamentos da dignidade do lar e da família. Parece que ele está falando dos tempos atuais, né? A gripa vem fazendo o possível para se adaptar aos meus conselhos, entregando-se aos labores do Estado. Mas Plínio teve a pouca sorte de se deixar seduzir por amigos pérfidos e desleais que não desejam senão sua ruína e o arrastam nos maiores desregramentos, nos ambientes suspeitos de nossas mais altas camadas sociais, levando muito longe o seu espírito de aventuras. Aqui também é uma coisa interessante, né? Que também eu faço uma correlação com o que a gente falou no início, no, na primeira parte do programa, sobre a responsabilidade dos pais na educação, né? Então, aqui você vê que ele reconhece que, apesar de ele ter sido zeloso na educação dos filhos, né? O livre-arbítrio de um deles faz com que ele se perca em caminhos tortuosos, né? Então, nem sempre, como eu falei, que os pais têm muita culpa, às vezes, no caminho que os filhos tomam, mas nem sempre os caminhos que os filhos tomam são responsabilidade dos pais, né? Os pais têm uma responsabilidade relativa, né? E a outra parte da responsabilidade vem do ser que está encarnado, aqui no caso, o filho dele, né? Que estava mais transviado, por causa das companhias, por causa das opções que nós fazemos pelo nosso livre-arbítrio, né? Então, aos pais cabe uma determinada responsabilidade até um certo ponto, né? Daí para frente é a própria consciência nossa que tem que saber o que é errado e o que é certo, né? A gente sabe todos nós sabemos, ninguém tem mais essa desculpa, né, de fazer a coisa errada e não ter a consciência do erro, né? Então aqui me parece que a responsabilidade é unicamente do Plínio de seguir por caminhos errados, né? Não sei se é uma impressão minha, mas me parece que é isso que acontece, né? A opção do Plínio é que foi uma opção errada. Então, o Flamínio continua, né? Ambos me proporcionam os maiores dissabores com os atos que praticam, testemunhando reduzidas noções de responsabilidade individual, esbanjando grande parte da nossa fortuna própria. Não sei que futuro será da minha pobre Calpurnia, se os deuses não me permitirem a graça de buscá-la em breve. No auxílio de sua saudade e de sua amargura, depois de minha morte. Então aí fica... No exílio, viu, Mauro? Exílio, desculpa. No exílio de sua saudade, isso. E da sua amargura depois da minha morte. Aí também fica configurado, né, as opções que a gente toma na vida, né? Tomou opção errada, fatalmente alguém vai sofrer por essa causa, né? Não é só nós que sofremos, né? Todos que estão no nosso entorno, pelas nossas decisões, acabam pagando pelos nossos erros, né? Então é isso a minha parte, aí eu passo para a Vera continuar. Pois não, Vera? Viu, mas ele é bem ingrato, hein? Ele tá, sabe que vai morrer e ainda quer vir buscar a mulher. A viúva. A viúva. Mas vamos lá. Ao contrário, ele tá preocupado porque os filhos estão tendo um outro caminho e aí o que vai ser da Calpurnia, né? Precisa levar ela junto, pelo amor de Deus. Precisa ter pressa, né? Vamos lá. Mas a mim respondeu com interesse o interpelado. E eles se me afiguram dignos do pai que os deuses lhe concederam, com a sua gentileza generosa e com a fidalguia de suas atitudes. Né? Então é mais um comentário do público para ajudar o amigo a levantar um pouquinho o astral dele. Né? Em todo caso, meu amigo, não podes esquecer que tua ausência de Roma foi muito longa e que muitas inovações se processaram nesse período. Parecemos caminhar vertiginosamente para um nível de absoluta decadência dos nossos costumes familiares, bem como os nossos processos educativos, a meu ver, desmantelados em dolorosa falência. E como se desejasse trazer de novo a conversação para os assuntos de ordem imediata da vida prática, acentuou. Agora que vejo tua filha esplendente de mocidade e de energia, renovo intimamente meus antigos projetos de trazê-la para o círculo da nossa comunidade familiar. Então, apesar dele viajar um pouquinho nas conversas, ele de novo vinha, porque para ele era urgente essas decisões, porque ele sabia que ele não ia durar muito aqui, né? Então a intenção dele, ele demonstra a intenção de que um dos filhos se casasse aqui com a filha do público. Era meu desejo que Plínio a desposasse, mas meu filho mais moço parece inclinado a comprometer-se com a filha de Sálvio, não obstante a oposição de Calpurnia a esse projeto. Não por teu tio, sempre digno e respeitável aos seus olhos, mas por sua mulher, que não parece disposta a abandonar as antigas ideias e iniciativas do passado. Devo, porém, considerar que me resta ainda a gripa, a fim de concretizarmos as minhas futuras esperanças. Então ele aqui expõe os planos dele, né? Se puderes algum dia, não te esqueças desta minha recomendação em extremis, né? Imediato. Está bem, Flamínio, mas não te canses. Dá tempo ao tempo, porque não faltará ocasião para discutir o assunto, replicou Publio Lentulus comovido. Neste comemos, Agripa entrou na alcova, dirigindo-se ao pai afetuosamente. Meu pai, o mensageiro enviado a Massília, que é atualmente a cidade de Marsella, acaba de chegar, trazendo as desejadas informações a respeito de Saul. E ele nada nos manda dizer sobre a sua vinda? Perguntou o enfermo com bondoso interesse. Não. O portador apenas comunica que Saul partiu para a Palestina, logo depois de alcançar a consolidação da sua fortuna com os últimos lucros comerciais, acrescentando haver deliberado e a Judéia para rever o pai que reside nas cercanias de Jerusalém. Pois sim, disse o enfermo resignado, à vista disso, recompensa o mensageiro e não te preocupes mais com os meus anteriores desejos. Né? Então ele recebe essa mensagem, mas a gente vai ver mais à frente para poder entender isso aqui, tá? Ao ouvi-los, Públio deu tratos ao cérebro para se recordar de alguma coisa que não podia definir com precisão. O nome de Saul não lhe era estranho. Com a circunstância de se localizar a residência do pai, nas proximidades de Jerusalém, lembrou-se finalmente das personagens de suas recordações com fidelidade absoluta. Rememorou o incidente em que foi obrigado a castigar um jovem judeu desse nome nas cercanias da cidade, remetendo às galeras como punição do seu ato irrefletido, e recordando igualmente o instante em que um agricultor israelita fora reclamar a liberdade do prisioneiro, dando-o como seu filho. Experimentando um anseio vago no coração, exclamou intencionalmente: Saul? Não é um nome característico da Judéia? Né? Então ele se recordou daquele. Lembra que ele castigou um rapaz porque foi acusado de ter atirado uma pedra que pegou no rosto da esposa? Era esse rapaz. Sim, respondeu Flamínio, com serenidade. Trata-se de um escravo liberto de minha casa. Era um cativo judeu ainda jovem, adquirido por Valério no mercado, para as bigas dos meninos, a um preço de 4.000 sestércios. Também se ouve, entretanto, nos afazeres que lhe eram comumente designados, que após levantar vários prêmios com as suas proezas no campo de Marte, destinado aos meus filhos, resolvi conceder-lhe a liberdade, dotando com os recursos necessários para viver e promover empreendimentos de sua própria conta. E parece que a mão dos deuses o abençoou no momento preciso, porque Saul é hoje senhor de uma fortuna sólida, como resultado do seu esforço e trabalho. Olha como tudo é cíclico, como dá a volta, né? E vai novamente o público se encontrar com esse rapaz, não se encontrar não, ter notícias, né? Então, vamos ver o desenrolar dos fatos agora. Agora vai o Fábio continuar. Ô Vera, tá bom, e quando houve aquela condenação do senador, né? Que condenando o Saul aí para as galeras, o Emmanuel fez um parênteses e contou, né, o que aconteceu com o Saul, né? Que o Saul foi parar como escravo lá na residência do amigo Flamínio. Vocês se lembram disso, né? Imagino eu, né? E agora o passado está vindo à tona, né? E Massília, né, que hoje é Marsella, é um porto no Mediterrâneo, no sul da França, vizinho com a Espanha e próximo de onde hoje é a Itália, né? Na época, toda aquela região era conhecida como as Gálias, dos gauleses, né? E aí, Fábio, como é que se dão os acontecimentos aí, querido? Bom, então, o Públio obviamente lembrou do incidente com o Saul de Gioras, filho do André de Gioras. Exato. Que ele condenou às galeras, mas que depois contaram para ele que voltou, né, que conseguiu fugir e que voltou para o pai. Então ele pensou assim: ah, tá, então não é aquele mesmo Saul, né, porque é o Saul que eu condenei e voltou para o pai. E é isso que esse parágrafo agora vai explicar. Ele fala assim: Publius Lentulus silenciou intimamente aliviado, pois o seu prisioneiro, segundo notícias recebidas pelos prepostos do governo provincial, se havia evadido para o lar paterno, fugindo deste modo à escravidão humilhante. Bom, então ele pensava que não era aquele. As horas da noite iam já avançadas. Lembra da descrição exterior que vale para a descrição interior? Pelo menos para o Flamínio, as horas da noite já iam avançadas dentro dele também. O visitante lembrou-se então de que esperava avistar-se com Flamínio para uma palestra substanciosa e longa a respeito de muitos assuntos, como, por exemplo, a sua penosa situação conjugal. Ele não chegou a falar isso para o Flamínio ainda. O desaparecimento do filhinho, o seu encontro com Jesus de Nazaré. Mas observava que Flamínio estava exausto, né? A hora já estava avançada, fora e dentro dele, sendo justo e necessário adiar suas confidências amargas e penosas. Então deixa para o dia, para outra oportunidade. Foi então que se retirou do aposento para aguardar o dia seguinte, cheio de esperanças consoladoras. Os dois amigos trocaram um longo e significativo olhar, como se dentro deles eles soubessem que era, né, um dos últimos. Era o último olhar. É. Eu não queria falar, né, mas agora o Marcelo já falou, né? Não, mas é que ele deixa, né, ele deixa nas entrelinhas isso, né, lá. Os dois amigos trocaram longo e significativo olhar no instante daquelas despedidas. É. Né? Que agora pareciam comuns, como as afetuosas saudações diárias de outros tempos. Confortadoras exortações e promessas amigas foram trocadas, entre expressões de fraternidade e carinho, antes que Calpurnia reconduzisse as visitas ao vestíbulo, com a sua bondade generosa e acolhedora. Então ele foi levando as visitas para o outro aposento, né, para o outro cômodo da casa. Todavia, nas primeiras horas da manhã seguinte, um mensageiro apressado parava à porta do palacete dos Lentulos, com a notícia alarmante e dolorosa. Flamínio Severus piorava inesperadamente, sem que os médicos dessem aos seus familiares a menor esperança. Todas as melhoras fictícias, porque a gente tem uma melhora antes da hora final, né? Geralmente. Então todas as melhoras... Muito frequente, né? Todas as melhoras fictícias haviam desaparecido. Uma força inexplicável lhe desequilibrara a harmonia orgânica, sem que remédio algum lhe paralisasse as aflições angustiosas. Dentro de poucas horas, Públio Lentulus e os seus se encontravam de novo na vivenda confortável dos amigos. Enquanto penetra ele, ansioso, no quarto do velho companheiro de lutas terrestres, Lívia, na intimidade de um apartamento, dirige-se a Calpurnia nestes termos. Ela queria consolar a Calpurnia, né, sabendo que era o momento derradeiro. E para consolar, nada melhor do que Jesus. Minha amiga, já ouviste falar de Jesus de Nazaré? A orgulhosa matrona, que não perdia a linha de suas vaidades em família, ainda nos momentos das mais angustiosas preocupações, arregalou os olhos, exclamando. Lembra de que nós falamos do ponto de vista? Se você vê as coisas do ponto de vista da forma, do ego, é óbvio que vai ter vaidade, né? Se você não vê do ponto de vista do espírito, é óbvio que o seu ponto de vista vai estar obscurecido pela vaidade. Então ela arregalou os olhos, exclamando: por que me perguntas? Porque Jesus, respondeu Lívia humildemente, é a misericórdia de todos os que sofrem. E não posso esquecer-me da sua bondade. Misericórdia é... Córdia é coração e miser é miséria, né? Então ele é o coração para a miséria de todos os que sofrem. E não posso esquecer-me de sua bondade, agora que nos vemos em provações tão ásperas e tão dolorosas. Suponho, querida Lívia, redarguiu Calpurnia gravemente, que esqueceste todas as recomendações que te fiz antes de partires para a Palestina, porque pelas tuas advertências estou deduzindo que aceitaste de boa fé as teorias absurdas da igualdade e da humildade, incompatíveis com as nossas tradições mais vulgares, deixando-te levar nas águas enganosas das crenças errôneas dos escravos. Olha como o orgulho e a vaidade são realmente um véu, né, que não nos deixam ver a verdade. E Jesus falava: conheça a verdade e ela vos libertará. Então, realmente, eu me pergunto hoje quanta escama, né, ainda me impede de ver a verdade, ou se não de ver, de sentir e de vivenciá-la, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande em incorporar, em viver aquilo que a gente sabe. A gente sabe, mas isso se mantém em alguma parte do nosso cérebro, mas não se transforma em movimentos dos nossos braços, das nossas pernas e das nossas palavras, muitas vezes. Mas não é isso. Refiro-me à fé cristã, disse Lívia, né, que nos anima nas lutas da existência e consola o coração atormentado nas provações mais ríspidas e mais amargas ou amargosas. A fé cristã, verdadeira fé cristã, né, que nos anima nas lutas da existência e consola o coração atormentado nas provações mais ríspidas e amargas. Essa crença está chegando, agora vem, acho que é a Calpurnia que fala isso, olha só. Essa crença está chegando agora à sede do Império e, por sinal, tem encontrado a repulsa geral dos nossos homens mais sensatos e ilustres. Então ela está dizendo que, olha, pessoas de muita credibilidade aqui no Império já tiveram contato com essa crença e eles estão repudiando ela. E a gente sabe, né, do livro Paulo e Estevão, que realmente a crença cristã estava chegando no Império exatamente nessa época aqui, né? Inclusive com a chegada do próprio Paulo de Tarso. Então é aí que termina essa parte de hoje e a gente deixa para ver as cenas dos próximos capítulos. Segundo o período que nós estamos aí, né, o Fábio, 16 anos se passaram. Eles foram no ano 33, né? 33 mais 16, 49. Então, 49 já tinha bastante gente chegando em Roma com as ideias dos ensinos de Jesus, né? Isso. Eu não sei se o próprio Paulo já tinha ido nessa época, né? Mas se ele vai morrer em 64, mas é possível que ele tenha passado pelo menos uma vez, mas eu não tenho certeza. Ele morreu no ano 64? 64. Então, eu acho que ele foi um pouquinho depois para lá. Um pouco depois. Mas se avizinhava, né, a ida dele. Mas antes disso já tinha seguidores de Jesus que estavam levando essas ideias, né? Sem dúvida. Certeza. Tanto é que ele mandou carta para lá, né? Sim. Até a Aquila, o Aquila e a Prisca queriam ir para Roma também. Isso. Já deviam estar lá. Que eles se encontraram com ele, com Paulo, lá em Corinto, é isso mesmo. E depois eles foram para Roma. Para Roma, isso. Não tinha comunidades lá. Então, só para lembrar que eu falei que foi a revolução lá de Catilina, ocorreu um pouquinho depois, não foi 200 anos antes, não. Foi mais próximo, foi por volta do ano. Do ano 70, do ano 60 antes de Cristo. Entendeu? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, Maurão da Massa, Vera, Fábio, Akira, se você tiver algum comentário aí que você gostaria de fazer, fica à vontade também, querido. Bem, então encerramos o nosso programa. Você gostaria de fazer, Akira? Não. Então encerramos o nosso estudo de hoje e retornaremos na próxima semana a partir desse diálogo que vai ocorrer entre a Calpurnia e esse espírito elevadíssimo que é a Lívia, que vai tentar levar o coração, vai tentar levar a consolação à grande amiga. Encerramos o nosso encontro, até a próxima semana. Da minha parte, tchau.